ingresso 2580. Do Gol no 973, decolagem autorizada. Estamos 0, venta 130 graus, 05 nós. Livre decolagem, visto na 0, Gol no 973. Skyhawk uniforme, separação de tráfego é o segundo para decolar, previsão 3 minutos. Skyhawk uniforme, o transponder agora acione o 5142. Força Aérea 2580, observe a aeronave da Gol decolando após ingresso na pista 10 até o pátio de autoridades, agilizando o táxi. Formação de tráfego é um Embraer da Azul na final 10. 80, sim, a gente está ingressando agora e rapidamente liberará a prestação de autoridade. 2580. Gente, o Whisky Yankee Uniforme, aguarde só mais um instante, a aeronave da Gol está decolando agora na saída da El, perfil conflitante com o seu, aguardando a liberação do controle. ...973, decolado aos 48, controle em 208. 308, boa noite. Boa. O 973. O 973, boa noite. Contato radar, preciso manter o nível de voo 360 via saída da El. Via da El, 360, 973. Zul 2795. Gente, Fusério 2580. Oito zero, livrou agora. Já na estação de autoridade, Fábio 2580. Ok, frequência livre, Fábio 2580. Oito zero. Correio Azul 2795, baixou e checou, visual. Ok, Azul 2795, o senhor já passou externa? Passado, senhor. É livre pouso na 10, o vento é 120 graus, 05 nós. Vente e autorizado pouso. Na minha 3, no 3, boa noite, na Prodia Lagoinha, se for interceptar a chegada, bom, se desça para 4 mil pés, do ajuste no 020. Yankee Uniforme, tem livre decolagem da 17, o vento é 120 graus, 04 nós. Azul 4298, boa noite, via chegada à Mare, desça para o nível de voo 050. Controle Salvador, muito boa noite, o Azul 2782, seguinte da Zulu. Azul 2782, boa noite. Vou ir na Pro de Mare para interceptar a chegada à Mare, reposto ideal para descida. Pro de Mare para interceptar a Mare, vai informar ideal a descida, o Azul 2782. Controle Whisky Uniforme. Patango Whisky Uniforme, boa noite, está em contato radar, subindo para o nível de voo 4190, via saída mão. 410 pela Momo, Whisky Uniforme. 4298, foi TAP. Que possui o plano do 2580 para Brasília? Afirmo. Me informa que tem a previsão de autorização em mais 15 minutos. Sim, chama quando pronto para cópia. Não pode copiar agora. Sou autorizado Brasília, nível 380, decola pistão no zero, a curva à direita, saída Árvore Elefa, via Apesulu, Unantec. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5133. O 2580, 380 para Brasília, pista 10, direita após Árvore Elefa, via Apesulu, Unantec, controle 208, aciona 5133, 42580. P580, para confirmar a parte militar de autoridade. Autoridade. Sim, chama pronto para acionamento de táxi. Chamará, agradece pela coordenação. Solo Salvador, boa noite, São 38, 15, Azul 1, 3 para São Paulo, Guarulhos, 340. São 3815, está autorizado Guarulhos, no nível 340, decola pista 10. A curva à direita, na saída da El, Leda, Motiva, via Apesulu, 10, Tabandé. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponda 5137. Puta 3895, autorizado 340, Guarulhos. Decolando a 10, com curva à direita, na da El, Leda, Motiva. Apesulu, 10, até Taubaté. 1208, 5137, ou 3895. 3895, correto, pronto, feedback também. Chamaria, obrigado. Quilo Delta, vou ir na Pro de Stock para interceptar a chegada à mão. Boa, de Stock, Quilo Delta. Para descida, o Azul 2782. 2782, descida no nível 060 para sequenciamento, curva à esquerda na Pro 070, o seu limite radial 270 Salvador. DC0 para 060, curva à esquerda, radial 270, é isso? Banco vai esquerda na Pro 070, seu limite vai ser radial 270 Salvador. 070, limite a 270 Salvador, o Azul 2782. Salvador, com 090, a gente dá boa autorização, porta. O 1096. Aguarda, Copa, por gentileza, prepara a saída Momo Frutin. Momo Frutin, ordenado. Yankee Uniforme, chame C2 CIF na frequência 1285, alternativa 125, decimal 45. Recife 1285, 2545, obrigado, boa noite. Azul 4298, desça para 2000 pés, o ajuste 1020, autorizado em LSXC, reporte estabilizado. 6390, boa noite, via chegada à Mari, desça ao nível de voo 070, reduza para 2509. O 2782 desce ao nível de voo 050. 050 para o azul 2782. Vitor Kilo Delta desce ao nível de voo 060. 060, Kilo Delta. Azul 4298, prossiga. Curiosidade, já vem ao Salvador, categoria Charlie? O 4298, afirmativo. M63, 1-3, desça para 3.000 pés, o ajuste é 1020. 3.000, 1-0-2-0. Azul 2782, desça para 4.000 pés, o ajuste é 1020. 4.000, 1-0-2-0, 2782. Vitor Kilo Delta, desça para o nível de voo 050. 050, Kilo Delta. Anemia 3190, desça para o nível de voo 060. 096, muito forte. 096, consiga. 096, autorizado Fortaleza, nível 370. Decola pista 10, a curva à esquerda, saída Momo Frutti, via Abigu 19, pós Bangu, Abicu, segue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador Operão, 20.8, transponder 5150. Autorizado nível 370, a saída é Momo, Frotilho, comando 110, primeira curva esquerda, após a perda do 19, Bangu, após Nabucco. O controle é 2080 e o transponder 5150. 0096, o rodejamento está correto, chama pronto, feedback e funcionamento. É pronto, feedback e funcionamento, vou no 09. 0909, número 2 na aproximação. 0906, 0906. Azul 2782, reduza para 1909. 1090, 2782. Meia 3 no 3, para 2.000 pés, está autorizado LSXA, vai seguir o tráfego da 7 milhas, é um Eco 190. Para o 63 no 3, 2.000. Afirmativo, disse para 2.000 pés, autorizado LSXA, vai seguir o tráfego da 7 milhas, é um Eco 190. Meia 3 no 3, 2.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 8895, azul 4298. Delta, curve à esquerda na proa 160, limite permanente. Esquerda 160, limitado 270, quilo Delta. 3722, reduzindo para 1809, número 3 na aproximação, desça para 3000 pés, o ajuste 9020. 3809, 1020, 82. Outro Delta, desça até 4000 pés, o ajuste 1020. 4.000 pés, 1020, quilo Delta. Azul 2782, operação para o serviçamento, curve à esquerda na proa 040, seu limite é localizador. Esquerda 040, limite é o bloco. 82. Minha 310, desça até o 050, reduza para 2109, número 4 na aproximação. 050, 2782, para o localizador, direita, na proa 060, reposta estabilizada, desça para 2000 pés, o ajuste 1020. Ok, 060 na proa, descendo para 2000, reportará estabilizado. 82. Petrodeto para o localizador, curve à esquerda, na proa 090, reporte estabilizado. 090, reportarei estabilizado. Quilo Delta. Estabilizado, piso 3, 3, chame torre, na frequência no 8, decimal 95. 295, cadê mais? Petrodeto desça para 3000 pés, o ajuste permanece. Reporte estabilizado, visto o quilo Delta. Quilo Delta. Final da 10, boa noite. A esquerda na proa 020, seu limite é o localizador. Descendo até 4000 pés, o ajuste 1020. 1020, então bote e vai usar. Vitor, quilo Delta, desça para 2000 pés, está autorizado em LSXA, vai seguir o tráfego à frente, está 7 milhas, é um Airbus, corrigindo, é um ATR-72. 7, quilo Delta. 2782 vai iniciar a redução. Tem que azul 2782. 298 e no solo ao 07. Chame o solo, 219. Por 219, azul 4. Pro 298. Xané 63, 13, livre, pouso, 10, vento, 10 graus, 039. Livre, pouso, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Qual é o comando do torneio? 03-6310. 3-6310. Estabilizou ILS 2782, azul. 2782, torre 1895. 895, boa noite, ZTO. 02, nós. Estabilizado, viu, Tokido Delta. Tokido Delta, possível 4 em 1 no 895. Uma boa noite, um bom trabalho. Na 6310 para o lock, direita 050, desça para 2000, livre LS. Direita 050, 2000, livre LS, Gaúcha. Na 6310, reduz velocidade para 180 nós. Tokido Delta. Vitor Kilo Delta, reporte no externo. Delta. Torre, boa noite, o azul 2782, final passou aprovado. Azul 2782, boa noite, ajuste Mi 20, vento 110 graus com 4 nós, autorizado pouso pista aberta. Autorizado pouso, 2782. 70 nós. Xané 6313, boa noite, táxi vem Alfa, chame antes do táxi 2 Juliette para ingresso. Alfa, chamada para CR, 6313. Reclama a torre que no último terço a pista está molhada. Último terço da pista 10 molhada, firma? Ah, firma. Sim, obrigado pela informação. Para o pushback agora. 1096 autorizado, chama o táxi. Sim, autorizado, pushback, porta mal, chama o táxi, porta mal. Pushback, acionamento 138 no 5 no 3. Então, 3895, aguarde para início, puxa. Aguarda, na verdade, solicita acionamento posterior do pushback. Gente, então, livre acionar na posição, aguardando para o push, não me escuta, então 3895. Cruzando acionamento, aguardando para o push. Oxalé 63-103, Juliette, portão 04. Juliette, para o 04, 6303. Salvador, boa noite, Rio, boa noite, meu zero, informação, Zulu. Rio 9810, identifique, chegada Bonf, desça para 4.020. Zulu 2782, no solo Zulu 2, direita 121, decimal 9. 121, decimal 9, à direita, azul 2782. Solo Salvador, o azul 2782, livrou, não se escuta. Azul 2782, taxi Alfa Kilo, bate 3, atento ao sinalizador, posição prevista 4, Lima. Alfa Kilo, atento ao localizador, o balizador, o azul 2782. Ouça, 6310, estabilizou. 6310, chame torre 11895. Maravilha. Número 9 tentando transmitir, faça nova chamada, é bastante interferência na transmissão. Meia UFA, né? 6310, está estabilizado. 6310, reporte passando externo. Samara. Solo 6313, aguarda o balizamento da empresa. Quem será coordenado com a entrega? No solo, no 4, táxi livre, frequência livre, vai estacionar. Vamos 310, pouso autorizado, pistão no 0, 110 graus, 04 nós. 0, pistão no 0, vamos parar. Para o táxi voo 9096 com 174 a bordo, estamos alternando. Só um segundo. Do São Gonçalo do Amarante com 0301, alternamos Serra Brava, Serra Golf. Gente, táxi autorizado via parte Uno, táxi Way India no Ponte BR, torre de 895, ajuste na 020, uma boa viagem, voo na 096. Parte Uno, India, 18995, no Ponte BR, 21 na 096. Tá 3815, olhando equipe de solo, após o bang da Gol, passar a retaguarda, iniciando 3, chame para o táxi. O Gol inicia a reportagem para o táxi, 3815. Salvador, Procélio 2580, solicitando partida para o Pátio Militar com 6 a bordo e 500 da Azul. Confirmando, está no Pátio Militar? Está no Pátio, passou de autoridade. Direito, para acione, para táxi de colagem, chama a frente de salvo 5, ajuste no 020. Rodo 020 para 115, 1-1-8, decimal 95. 18-95, grato. Zero, 0 aos 17, direita, 121, decimal 9. 29, obrigado. Boa noite, Sané, 63, 63, 0, 30, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, 37, reportará. Direção 0, desça para 2000, 1020, livre LS X-Ray, informe estabilizado. 2000, 1020, livre LS, chamaré estabilizado, 98190. Ono, 09. Frequência 1288, alterno 260. 888-260, corrijo, 1020, livre até interseção, chame para ingresso na 10, força aérea 2580. Ajustado no 020, chamada na interseção para ingresso na pista 2580. Iniciando o voo no 096. Livre decolagem. da força de ação e se tem condições de decolar, tá? Ok, está livre o ingresso, Força Aérea 2580, fica a critério, a interseção ou a cabeceira? Para o Sasha 3815, estamos com 168, apenas com 24 horas e 15 minutos. 3815, Libertáxi da direita via Índia no ponto espera 1895 na 020, boa viagem. 020, Índia, ponto espera 1895, boa noite. Chiner 6310, autorizado ingresso na Juliette para o portão 612. Ingresso na Juliette para 612, ouça. 370, saída Mombom. 370, Mombom. Autorizada pistola 0, 160 graus, 049. 0250, iniciado. Localizador Rio 9890. 9810, Torre 1895. 895. Torre. O calador, boa noite, 3895, ponto espera 90, pronto. 3895, mantém ponto espera, aguarde as instruções. Mantém ponto espera, 3895. Chama 2580-824-1208. 1208, grato, 2580. Contou Salvador, boa noite, Força Aérea 2580. Chama Mato Grande. Força Aérea 2580. Chama 2580, contato radar na decolagem, suba e mantenha 380, saída Arbor. Subindo e batendo 380, saída Arpo, Força Aérea 2580. 020 ajuste, vento 210 graus, 049. Levo pouso, pista 90, 98, 90. Futebol 050, vai dizer. Controle de Salvador, azul 4235, formação Zulu. 4235, identifique chegada Bonf, desça para 4.020. Começa para 4.000 pés, azul chama 020, azul mantém então 38 no 5. Ali mantém 190, 38 no 5. Direito no zero, no solo 28, direito no 21, décimo 9. 219, liberado, obrigado. Solo Salvador, boa noite, 198, no zero, no zero, 198, no zero, boa noite, autorizado de dados, via parte real, que eu vou parte 20, vamos lá, tempo acenizador, a posição que eu tenho aqui é 7. Alfa, Kilo, Pati 3, atento ao sinalizador, a princípio da 7. Obrigado. 02580, vai na Pro de Alefa. 2580, Pro de Alefa. Quadro 235 para sequenciamento, esquerda para o 210. Confirme para o azul, para 235. Para sequenciamento, curva esquerda para o 210. Curva esquerda para o 210, azul para 235. Caminhador 24, velocidade de cada. 250. 360. 4, número 2, reduz para 230 metros. Confirma para o número 6284? É o número 2, reduz para 2309. Tá, reduzido. Feito no 5, decolou aos 30, 120, decimal 8. 308, abaixo, 308 no 5. Salvador, boa noite, 38115, coluna direita na Dael, Leda, ótimo. Poderia confirmar a frequência do centro Recife? Frequência de centro Recife, 2685, alterno 2545. 2585, 3815, sub e mantenha 340, saída Dael. Dael, pode voar Dael, Leda, 3815. Pode 2000, autorizar direto Leda. 2000, obrigado. 02580, suba restrito pelo centro ao 320. Certo, restrito pelo centro ao 320, cruzando agora o 65. Cruzando o 165, confere, chame o centro em 128.8, alterna 26.0. Número 288, alterando 2000, decimal 0, 250. Salvador, o Sonero 6310. É 210 para Recife, pre pare a curva, constante para Brasil. E perdão, não peguei a saída. Fuca, Fuca, Fuca, 3 horas caiu. Falou. 4235, desça para 2000 pés, V20. Para 2000 pés, ajuste no 020, azul 4235. Queixa, moção? É 3-3, prossiga. Para Guarulhos, senhora. Está número 2 para Costa, prepare a Dael. Guardando com a Dael, Janeiro, né? 3-3. 4 reduza para 2-1-0-9. 2-1-0. Para 3.000 pés, 1.020, achando a minha 2 de Costa. 3.000, 1.020. M224 para sequenciamento, esquerda Brua 030, limitado pelo localizador. 030, limitado pelo localizador, 6224. Quadro 265 para o localizador, curva agora à sua esquerda, por a 165, informe estabilizado. Esquerda 165, azul para 235. Boa 096, escuta do controle ainda? Boa noite, 88, boa noite, identifique, chegada bom, desça para 4.020. Na 6224 para o localizador, direita 070, desça para 2.000, livre LS. Direita 070, desça 2.000, autorizado LS. Azul 4235, está voando para 165, como foi instruído? Está virando agora, Azul 4235, intercepta no localizador. Piso Alfa 190, Azulfa 235. Fame Fui LS. Outro, 3815, chame Centro Recife 1251, alterno 3325. 251-3325, 3815. Canal 6224, reduza para aproximação. Canal 6224. E LS, Azuca 235. Azuca 235, Torre 1895. 1895, Azul 435. Ali, LS 6224. 624, chame Torre 1895. 1895. Autorizado, pistolo 0, ajuste no 020, vento 190 graus, 04 mais. Livre pouso, Azul 435. Ultramar, na 3305, pode voar Duna? Ativo. Confirme, autorizado zona direto? Negativo, mantenha a chegada Mário. Perdão, negativo, ok, mantendo a chegada, senhor. Perdão. Zero cinco foi na proa de Itapi. Marca 2, Cedo, 6224. 6224, seguinte, continua a aproximação, aguardando pista livre. 6224. Passou 2822, 5 da roda. Como número 1, vou na Pura de Duna, desça para 2020, livre LS X-Ray, plano estabilizado. LS X-Ray, encontrará estabilizado na 3305, obrigado. A velocidade está empregando, 3305? Ato 280, reduzindo para 200 mais. Até o 250, até mais próximo de Itapé? Pode. Voadora, eu vou 1246. 1246, identifique, chegada Bonf, esse é o 060. Bonf 060, perdeu o contato com o Recife. Já pronto, Bonf, eu vou 1882. Gente, 1882. Chile 6224, o tráfego informou pista livre, 190 graus, 4 nós, pouso autorizado. Repouso, 6224. 3 na aproximação. 250, bom, 24. Boa, 230, bom, 246, então, desculpa. Tive desvio usando 246. Salvador 4235, livrou. Brasil 4235, Taxi Via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 4235. 6390, copia? Copia, 6390. Autorizado para Recife, nível de voo 350, via peso 197. Decolada 1-0, curva esquerda, no perfil da Puca, Jama, Aracaju. 5-1-2-3, transponder, 1-2-0, decimal 8-0, controle. 6-2-2-4, aço 4-3, direita, 1-2-1, decimal 9. E o Ocean 63, 1-0, pode contestar? Temos. Ok, então, 350 lá para Recife, decolada 10, Puca. João Aracaju, perdão, 17, alocado 5-1-2-3, o controle 208. É 390 correto, cheque pronto, espertão. Bora, obrigado. Agora sim o 6393 pronto? Agora sim, 6393. Guarulhos 360, veio peso 190. Recola da 190, curva direita no perfil da Dael, Leda, ótimo. 5154, transponder, 1208, controle. Guarulhos 360. Decola da 1-0, curva direita, Rael, Leda, Mosca, 154, transponder, 1208, controle de saída, Oceaneta, 63, 103, Vasolu, na ponte. Chame pronto. Camará pronto, 6-3. Azul 4, 2-3-5, Alfa Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, 4-2-3. Alfa, Sané, 6-2-2-4. Juliette, 6-2-2-4. Taxi via Alfa Juliette para o portão 3. Alfa Juliette, por favor. Informação do voo, autorização Recife, nível de voo 3, cuidado.